esperei até de manhã só pra ver o sol. Sono perdi, coragem ganhei, dia que vai chegar. Perto do mar a lua se foi, certo é o que há. Até de manhã, só pra ver o sol. Lá no horizonte está o clarão, já posso enxergar. Quero te ver como se você fosse.